Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. Bom dia. Estamos dando início às nossas transmissões. Na Rádio Cultura Brasil, a boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Olha aí, gente. Alô, corintianos. Alô, corintianos. Olha a homenagem que o Paulinho Gama escreveu em versos para dizer sobre o retorno do Corinthians à primeira divisão. Vejamos a poesia que ele escreveu aqui. Atendeu o pedido santo padroeiro, o que cuida do Corinthians, que é São Jorge o Guerreiro. A casa ele arrumou, ordem ele botou, acalmou o desespero. Iluminou um técnico que tem por nome Mano, com a sua bravura devagar foi aceitando. Em busca do que interessa, devagar sem pressa, passo a passo foi chegando. Ninguém está sabendo, o técnico invocou o santo. Disse com ele do meu lado, não tenho nenhum espanto. E falou, meu timão, na segunda divisão, eu não deixo, isso eu garanto. Com a sua bravura, São Jorge intercedeu a favor do Corinthians e dos torcedores seu. Vitórias e mais vitórias, levou o timão à glória, encontrou o lugar seu. Foi com muita luta e amor no coração, suor na camisa, empenho e dedicação. Técnico e atleta se uniram, o timão subiu para a primeira divisão. Mais uma vez eu digo, foi São Jorge quem enviou o técnico Mano Menezes, que muito bem coordenou a nação corintiana. Lágrimas mais não derrama, o tempo ruim já passou. Eu voltei, agora é para ficar. Esta canção a nação voz a cantar. Com a volta do timão para a primeira divisão, tudo voltou ao lugar. Beleza, Paulinho. Tem muita inspiração. Paulinho, ele gosta de escrever sempre, né? E ele pediu a música com Zé Mulato e Cassiano, do Zé Mulato e Santinelli, Tarde Sertaneja. Sertaneja, quando o sol vai se escondendo, formando um lindo arrebol, e a cabocla com seu vestido de chita fica ainda mais bonita, exposta aos raios do sol, que despedindo o sol do mês de agosto, vai beijando aquele rosto, sumindo na imensidão. Caboclo admira sua amada na tardinha perfumada pelo aroma do sertão. E apaixonado com esse quadro perfeito, põe a viola no peito e canta essa canção. Não há, ó gente, ou não, luar como ele. Sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. cheia prateada, surge ao longe na chapada uma pose de rainha, que lança luz nas flores que vão se abrindo. Talvez esteja sentindo ciúme da caboclinha, que nessa hora, com a brisa nos cabelos, carinhando com desvelo seu caboclo, seu varão, e mais uma vez põe a viola no peito, e os dois cantam em dueto, envolvido de emoção. Nesse ambiente de ternura e nostalgia, embebidos da poesia, no caturno da paixão. Não há gente ou não no ar como esse do sertão. Ouvimos com Zé Mulato e Cassiano, do Zé Mulato Sentinela e Tarde Sertaneja, que o Paulinho Gama ofereceu para a tia Uta, para o pescador Jorjão e todos os ouvintes do programa Raiz do Brasil. O nosso querido poeta, lá de Ferraz de Vasconcelos, o poeta sonhador. Programa Raiz do Brasil vai seguindo. Agora com Nenete e Dorinho e o pedido de Valdivino Nunes dos Santos. Nenete e Dorinho cantam Fez a Cabocla Chorar. Depois, o pedido do Oswaldo Montilha, residente no Sapopemba, com Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, pedido de casamento. Um vai chorando a saudade, ai, ai, ai, quem fica chorando está. Bate, bate coração, ai, ai, ai, vai batendo sem parar. Ai, ai, ai, ai, eis a cabocla chorar. Se conformar, nosso destino é marcado, ai, ai, ai, a sorte é Deus quem dá. Tô cumprindo meu dever, ai, ai, ai, no serviço militar. Ai, ai, ai, ai, fez a cabocla chorar. Essa marvada saudade, ai, ai, ai, ainda vai me matar. Soluçando respondi, ai, ai, ai, não sei se posso voltar. Ai, ai, ai, ai, fez a cabocla chorar. Pude tocar, não cantei mais serenata, ai, ai, ai, pra ela poder escutar. O meu rancho ficou triste, ai, ai, ai, morreu o meu sabiá. Ai, ai, ai, ai, eis a cabocla chorar. Quem será, hein? Boa noite, seu Joamim. Boas cenas, irmão. Mas porco cão, uma hora desta vem me tirar do colchão. Entra pra dentro, rapaz, que aí fora você se esfria, hein? Aconteceu alguma coisa? Quem morreu de sua família? Não aconteceu nada. Eu vim aqui pra falar, mas primeiro eu quero saber, a tua filha não tá? A Rosina tá na cozinha, lavando o pé na mastela. Mas, porco, você quer falar comigo ou quer falar com ela? É com o senhor, né? Mas, sabe, né? E eu nem sei como começar. Ora, desembucha logo, rapaz. Senão você vai se engasgar. Seu Joamim, é o seguinte. Eu vim aqui pra saber se o senhor me aceita o melhor. Se tem porco pra vender. Ostregão, e precisava tanta demora assim? Quase que moro engasgado para falar isso para mim. Vou te mostrar agora mesmo, porco no chiqueirão. Eu vou levar a lamparina, senão não vê o chão. O chiqueirão é por aqui. Ô, Daromão, me acompanha, hein? Sim, senhor. Mas se abaixa aí na cerca, senão o espinho te aranha, hein? Ah, pois não. Levanta o arame que eu passo. Assim. Ai... Credo, que horror! Eu me abaixei tão depressa que a minha calça rasgou. Não faz mal. Eu arranjo uma agulha com barbante e a minha ferugina tremenda num instante. E cuidado com o sabugo, você leva um escuregão, hein? Pronto. Olha que linda porcaria. Já estamos no chiqueirão. Veja aí esse marote, é a filha da porca Luzia. Raça boa de engordar. E como come, ai, mamma mia. Não, mas se ele come muito, não me interessa, seu Joaquim. No preço que tá o milho, vai ficar caro pra mim. E eu sou pobre, o senhor sabe. Não vale a pena tirar lavagem da minha boca para o bichinho engordar. Bem, tem esse aí perto do coxo. É a porca da minha turela. Se você quiser comprar, eu posso falar com ela. Chima, essa também é muito grande. Por isso não me interessa. Somos só em dois. E o que eu faço com a porcaiona dessa? Epa, apagou a lamparina. E agora, Zé Romão? Nós fiquemos no escuro, perdido no chiqueirão. Eu nesse frio, de cirola, te mostrei tudo a porcada e você não comprou nenhum. Já vi tudo, hein? Você não quer nada. Não, eu de fato não quero porco. Minha desculpa, atrevimento. É que eu queria pedir a tua filha em casamento. O quê? Ostregão? Porca mastela! É isso que você queria? Sim, senhor. E você tem ordenado para tratar a minha filha? Você acha que eu vou deixar a Rosina morrer de fome? Você tá baúco, Zé Romão? Você sabe quanto ela come? Não. Só hoje ela comeu 6 pratos de macarrão, 3 rodelas de polenta com fritaia de pimentão. Credo, mas... 7 metros de linguiça com salada de machucho, 4 quilos de ricota e ainda não encheu o bucho. Nossa, mas... Ai, por sobremesa ela comeu 4 mamão e uma jaca. É por isso que minha filha tá mais gorda que uma vaca. Vige, mas... Bem, eu vou me deitar. Fique aí no meio do chiqueirão. Mas... Ui, ui, ui, ui, ui. Junto com os porcos que vai te consolar, Zé Romão. Não, mas seu Joaninho. Boa noite. Seu Joaninho, gente, eu já vi tudo. Meu fim é morrer solteiro. Vim arrumar casamento e acabei num chiqueiro. Nós ouvimos com Nenete Dorinho, do Geraldo Queiroz de Piraci, fez a cabocla chorar a pedido do nosso querido professor de geografia, lá da Vila Progresso Itaquera, na Zona Leste, o Valdivino Nunes dos Santos. E ele ofereceu esta música, fez a cabocla chorar, para todo o pessoal da Rádio Cultura Brasil, desejando a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Muito obrigado, prezado ouvinte, professor de Geografia, Valdivino Nunes dos Santos, lá de Itaquera. O pedido depois foi do Oswaldo Montilha, lá do Sapopemba, com Zé Fortuna Pitangueira e Zé do Fole. Do Zé Fortuna e Pitangueira, pedido de casamento. E ele ofereceu para Círia Fernanda e Flores Bela, para as netas Nicole e Ana Paula, para o irmão Luiz, para Anísia Montilha, Flávio Montilha, Rafael Montilha, Antônio Montilha e Vera Montilha do Rio Pequeno. Muito obrigado, Oswaldo Montilha, lá do Sapopemba. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. Agora, o pedido de Clemente Rodrigues Filho, de São Bernardo do Campo. Sulino, Marroeiro e Douradense, Festa no Céu. Esta noite eu tive um sonho que durou mais de uma hora. Sonhei com velhos amigos que do mundo foram embora. São uns artistas famosos que no céu estão agora. Só de lembrar os seus nomes, muita gente ainda chora. Lá no reino de Jesus, onde a paz e amor, sonhei que eu também estava ao lado do Criador. Tinha uma festa animada de alegria e esplendor. Todos os artistas cantavam e mostravam seu valor. Abracei o caboclinho, um gaúchito cantei. Falei com Zé Mineirinho, mimos eu cumprimentei. O famoso Atubenate, lindos versos declamava. O Monteiro e o Mineiro, com suas violas acompanhava. Pare, viola sentida, não torture meu coração, trazendo em meu pensamento saudosa recordação. Curioso como eu sou, eu fui logo perguntando: o que é que nesta noite vocês estão festejando? Eles então responderam: estamos homenageando três artistas que da terra nesta hora estão chegando. Nesse instante o Ted Vieira e com ele logo após vinha o Lauripis Pedroso e o cantor Paulo Queiroz. Quando me cumprimentaram, nessa hora eu acordei. Meus olhos estavam molhados, foi por eles que eu chorei. Nós ouvimos com Sulino Marroeiro e Douradense, do Sulino e Augusto Toscano, Festa no Céu. Foi o pedido do nosso ouvinte Clemente Rodrigues Filho, residente em São Bernardo do Campo. Ofereceu para Lívia Libânio, para Mariana, para o Moíbo e todos da cultura. Muito obrigado, viu? Clemente Rodrigues Filho, residente em São Bernardo do Campo. É o programa Raízes do Brasil na Rádio Cultura Brasil. E você pode participar também de segunda a sábado escrevendo cartas para a Rua Senes Brigue 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Você manda uma cartinha, faz os seus pedidos musicais, pode fazer oferecimento das músicas. E se você tem datas a festejar no meio da família, pode mandar para nós o motivo e o dia certo que a gente anuncia com muito prazer. O endereço nosso, por carta, Rua Senes Brigue 378, Água Branca. CEP 050-36-900, coloque no envelope, programa Raízes do Brasil. Agora com Robertinho do Acordeon, Rosa, pedido de José Fernandes de São Caetano do Sul. Depois com Inesita Barroso, Barbaridade, pedido de João José Machado da Rua Aurora. Thank you. Guaíra. E ainda me escapou peixe que até hoje me admira. No canudo da Taquara eu achei uma beieira com 15 guampa de mel, 14 arroba de cera. No canudo da Taquara fiz 25 peneira. Barbaridade, isso é bom que mete medo. Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade. Barbaridade, isso é bom que mete medo. Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade. Achei um ninho de pomba que fiquei admirado. 200 pombinho andando, 300 ovos furados. 225 que não tinham descascado. Fui fazer uma caçada, me lembro, quase desmaio. Foi num só tiro que eu dei, matei 30 papagaios. E a bala veio de volta e matou meu cachorro baio. Barbaridade, isto é bom que mete medo. Que mete medo é bom, isto é bom, barbaridade. Barbaridade, isto é bom que mete medo. Que mete medo é bom, isto é bom, barbaridade. Domingo de tardezinha vi uma coisa interessante. 25 formiguinha carregando um elefante. E o bicho de sentimento enforcou-se num barbante. Barbaridade, isso é bom que mete medo. Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade. Barbaridade, isso é bom que mete medo. Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade. Nós ouvimos com o Robertinho do Acordeão, do Pixinguinha Rosa. Foi pedido de José Fernandes, residente no bairro Fundação, em São Caetano do Sul. Ofereceu para Josefa Guilherme do Caxingui, para Jorgão Pescador de Arthur Alvim, para Irene Primozic de Guarulhos e para Nelson Matos de São Bernardo do Campo. É o popular Zezinho da Sanfona, José Fernandes. Muito obrigado pela carta, viu? E um feliz Natal e próximo ano novo para todos vocês aí de São Caetano do Sul. O pedido depois foi do João José Machado, da Rua Aurora, no centro. Com Inesita Barroso, de Walter Amaral, barbaridade. Ele ofereceu... deixa eu ver. Essa letra só fala verdades. Por isso vou dedicar a três grupos que não mentem. Para todos os pescadores, entre eles... Jorge de Paula Moíbo Cury. Para todos os caçadores e para todos os políticos. Ah, meu Deus do céu. Já pensou uma reunião com pescador, caçador e político? Diz ele aqui. João José Machado, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Programa Raiz do Brasil, Cultura de São Paulo. Agora, tem uma mensagem da Ursulina Bombardi. Oração para despertar seu Deus interior. Ó Deus, meu Deus interior, despertai. Hoje também chamo por vós o dia todo. Ó Deus que estás dentro de mim, despertai. Abri vossos olhos da sabedoria e estendei vossas mãos de amor. Ó Deus que sois Pai e Mãe eternos, despertai. Chamo por vós incansavelmente, buscando vossa sabedoria e vosso amor. Permita-me agir conforme vossa vontade. Que vosso amor se realize através de mim e que meus atos sirvam para manifestar vossa glória. Ó Deus, meu Deus interior, tomai minhas mãos e orientai-me. Iluminai-me com vossa luz infinita. Fazei-me trilhar o caminho por vós indicado. Maravilha. A Ursulina Bombardi pediu com Zilizalo, do Pirassununga e Oswaldo Ribeiro, Guardarei Teu Coração. Tu me amas como eu te amo. querida, meu amor. Eu tenho ciúme até do perfume de ti, minha flor. Vem, querida, meu amor. Eu tenho ciúme até do perfume de ti, minha flor. Nós ouvimos com Zilizano, de Pirassununga e Oswaldo Ribeiro, Guardarei Teu Coração, que foi o pedido da nossa querida tia Uta, lá de Monte Queme, lá Ursulina Bombardi. Ela ofereceu a música para Alessio Pompilho, e a gente está querendo saber do Alessio Pompilho, viu, gente? Por favor, vamos. A gente está querendo notícia do Alessio Pompilho. Não escreveu mais? É o popular chorão lá de Osasco. Ô, Alessio, se estiver ouvindo, dá um jeito de mandar uma cartinha para dizer como é que você está, por favor. E a tia Uta também ofereceu para João José Machado, para Aparecido Olivo e Rosalina, para Irene Primozic, para Isa Cunha. Este coração deserto em vazia solidão me leva a sentir de perto a dor da solidão. Obrigado, viu, tia Uta, Ursulina Bombardi, lá de Monte Quemel. É o programa Raiz do Brasil, Cultura de São Paulo, agora atendendo Nézia Quinalha de Carapicuíba, que pediu com Lio e Léo Sabrina, e depois atendendo Laerte Giro, do Jardim São Cristóvão, na Vila Carrão, que pediu com Tião Carreira e Pardinho, Rolinha Caboclo. Quando eu era boiadeiro, tinha uma vida brilhante, gostava de trabalhar. Só em negócios volantes, comprava gado e vendia, em quantidade bastante, sacava o cobre no banco, não precisava endossante. Me lembro de uma passagem que achei muito interessante. Fui buscar uma boiada lá nos campos de Chavante, levava 500 contos pra despesa dos marchantes. Oi, lare, lare, lará. Dia da minha partida, eu tive um atenuante de marchar com a comitiva e a minha pionada adiante. Era subida e descida, só campinas verdejante.

vivo só neste rancho, sem carinho de mulher. Rolinha em forma de gente que passa pro meu sertão, as de cair no laço que eu fiz no meu coração. Nós ouvimos com Liu e Léo de Carreirinho Sabrina. Foi o pedido da Nésia Quinalha de Carapicuíba e ofereceu para todos nós da cultura, desejando um feliz Natal e próspero ano novo para você também, viu, Nésia Quinalha? Pedido depois do Laerte Giro, Jardim São Cristóvão, Vila Carrão, com Tião Carreira e Pardinho, de Raul Torres e João Pacífico, Rolinha Cabocla. E o Laerte Giro ofereceu para os ouvintes da cidade de Botucatu, que é a terra do saudoso Raul Torres, cidade de Botucatu. Beleza, muito obrigado, viu? Ouvinte Laerte Giro. Agora nós temos, vamos atender o pedido do Valdir da Silva, de Guaianazes, com Tony Lima e Marcelito, do Pretinho, Festa no Cemitério. Quando chegamos no alto, só se via escuridão. De repente em nossa frente surgiu um grande clarão. Meu corpo se arrepiou, era lá no cemitério. Ai, ai, quase morri no coração. Chegamos no portão, o porteiro mandou entrar. Só faltava vocês dois pra festança começar. Na hora que nós entramos, vejam só que desespero. Cada tumba levantava, defuntos gritavam viva. Ai, ai, tá chegando os pagodeiros. Cachaça pra nós beber, uma carne de bode preto misturado com dendê, uma caixa de charuto daqueles do canjerê. Tive que tomar cachaça misturado com pimenta, ai, ai, a barriga pegou a doer. A viola de defuntos pegou a dançar. Cada defunta bonita que era mesmo de abafar. Foi uma farra danada, diverti com a defuntada. Ai, ai, foi até o sol raiar. Defuntas pegou a chorar. Uma defunta bonita pedia pra me ficar. Isso veio de fundo velho com presente pra me dar. Veja o que sonho medonho. Se aquilo não fosse um sonho, ai, ai, eu tinha ficado lá. Nós ouvimos com Tony Lima e Marcelito, do Pretinho, Festa no Cemitério. Pedido do Valdir da Silva de Guaianás, ofereceu para a Irene Primozic, para Jorgeão Pescador, para José Fernandes e ainda para o Afonso e o Tonico, da cidade de Paraibuna. Para todos nós aqui da cultura, muito obrigado, viu, Valdir da Silva, residente em Guaianazes. É o programa Raiz do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. E você também pode participar por telefone, enviando ou telefonando de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde, para 21 82 30 81, 21 82 30 82. Você telefona, deixa seus pedidos anotados, que eles serão transmitidos entre segunda e sábado aqui no programa Raiz do Brasil. Agora com Tonico Tinoco, Natal no Sertão, para Antônio Egídio de Moraes, popular gaúcho de Picança. Depois Carlos César e Cristiano cantando Tanta Água, Tanta Sede, para Mauro Dantas, da Freguesia do Ó. Deus, olhai por meu chão rachou e a flor não floresceu. Tanta água ali, tanta sede aqui, meu Deus. Olhai por nós. Esteca na mata, o sol queima tudo aqui. E meu irmão sentindo sede aqui, meu Deus. Oh, dai por nós. Água ocupou o meu lugar. Tanta água aqui, tanta sede ali, meu Deus. Olhai por nós. Que chuva tudo inundado aqui. E o meu irmão sentindo sede a mim. Tanta água aqui, tanta sede ali, meu Deus. Nós ouvimos com Tonico e Tinoco, do Tonico e José Caetano Erba, Natal no Sertão. Foi o pedido do Antônio Egídio de Moraes, popular gaúcho lá do Picanço. E como sempre ofereceu para a madrinha Joana, para a sogra Adélia, para o amigo Inácio Garcia, de Icaraúna, estado do Paraná. E ofereceu para a esposa Suzana, que é Frida, e para os familiares lá de Rüsselsheim, na Alemanha. A Annelise, que é a cunhada, o Horst, que é o marido da Annelise, e a sobrinha Zebe e Catarina. Muito obrigado, viu? Antônio Chico de Moraes, popular gaúcho do Picanço. E o pedido depois foi do Mauro Dantas, a freguesia do Ó, com Carlos César e Cristiano, de autoria dos dois, Tanta Água, Tanta Sede. E o Mauro Dantas ofereceu para os sobrinhos Fátima e Flávia, e para os ouvintes e toda a produção do programa Mauro Dantas, a freguesia do Ó, muito obrigado. Agora está na hora de tomar um cafezinho e estaremos de volta já já daqui a pouquinho. Uma hora inteira dedicada aos ritmos do Nordeste. Cenário Nordestino. Todos os domingos, às 7 da manhã. Maracatu, frevo, xote e baião, na Rádio Cultura Brasil. Entrevistas, reportagens e música brasileira. Estúdio Brasil, de segunda a sexta, às 9 da manhã. A sonoridade de uma época está em 78 RPM. Domingo, às 8 da manhã, você tem um encontro com os grandes nomes da música brasileira, das décadas de 30, 40 e 50. Os sucessos e as vozes que marcaram gerações. 78 RPM. Domingo, às 8 da manhã, na Rádio Cultura Brasil. Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa. Um programa do professor Pasquale Cipro Neto. Sábado às 7 da manhã e em módulos durante a programação da Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil. A sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Quando se fala em música caipira, automaticamente me vem na mente a década de 50, quando várias duplas tiveram espaço nas gravadoras e emissoras de rádio. Bem, eu não vou citar nomes porque foram muitas e eu não quero ser injusto com nenhuma. Na década de 60, surgiu um violeiro do norte de Minas, que é um Carreiro, que foi o inventor do pagode caipira e que serviu de referência para muitos outros. Foi um período fértil na música caipira. Muitas coisas lindíssimas foram produzidas e muitas duplas surgiram no cenário artístico. O tempo passou. Chegamos no final de 2008. E a gente pode dizer que esses grandes nomes serviram de referência para muitos outros, quantos já passaram no programa Raiz do Brasil. E estiveram aqui duplas de quase todas as regiões deste imenso Brasil. Para confirmar o que estou falando, hoje nossos homenageados são de Minas. Frutos de Tião Carreiro, Raul Torres, Cornélio Pires, entre outros. Eles cresceram ouvindo moda de viola, guarani, pagode e cururu. Só que hoje, eles inventam e cantam estes ritmos que confortam nossos ouvidos e corações. O Raízes do Brasil destaca a dupla João Carlos e Maurício, os mineiros de Poços de Caldas. Da viola brotou meu canto, secou meu pranto ao vir germinar. A esperança, a luz, a certeza, ter sempre na mesa partilha o pão. A dupla se formou em 1992, quando os dois se conheceram. Nessa época, já manifestavam em comum o gosto pelo canto, pelos instrumentos violão e viola caipira, além do desejo de preservar a autêntica cultura do caipira através de manifestações artísticas. No ano de 2000, gravaram o disco Terra, Viola e Poesia, seu primeiro CD, que tinha músicas de Martimiano Valério Borges, de Tere Vieira, de Lorivaldo Santos, de Tião Carreiro e de tantos outros. Vamos ouvir João Carlos e Maurício cantando. Do Maurício, Amor de Peão. E do Tele Vieira e Lorivaldo Santos, Pagode em Brasília. Minha morena, vamos dançar neste salão, vamos suar. Eu tô com tudo, boa luta no balanço, arrasta pé, nunca me cansa, eu vou te fazer vibrar. Tô ligadão neste teu jeito delicado, no teu dançar requebrado, eu vou me aconchegar. Sou teu peão, vem me abraçar, depois do baile vamos amar. Sou teu peão, vem me abraçar, depois do baile vamos amar. Eu quero te fazer mulher, é meu desejo, quero te encher de beijos, eu vou me apaixonar. Pois amanhã saio a galope no sertão, mas sei que meu coração aqui mesmo ficará. Sou teu peão, vem me abraçar, depois do baile vamos amar. Sou teu peão, vem me abraçar, depois do baile vamos amar. quero te fazer mulher, é meu desejo. Quero te encher de beijos, eu vou me apaixonar. Pois amanhã saio a galope no sertão, mas sei que meu coração aqui mesmo ficará. Sou teu peão, vem me abraçar. Depois do baile vamos amar. Sou teu peão, vem me abraçar. Depois do baile vamos amar. Sou teu peão, vem me abraçar. Depois do baile vamos amar. Sou teu peão, vem me abraçar. Depois do baile vamos amar. Sou teu peão, vem me abraçar. Depois do baile vamos amar. Quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Os prisioneiro inocente eu arranjo advogado. E na sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiro embrulhão com meus versos estão quebrados. Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. Em Minas deu Juscelino e de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúchão, rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. O estado de Goiás, meu pagode está mandando. No bazar do Bar do Miro, em Brasília, o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer minha retirada e despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou-me embora, que Goiás está me chamando. Em 2002, gravaram um segundo disco, Violeiro, Viola e Cantoria, que contou com a participação do grupo Catira Brasil na faixa Festa de Catira. Vamos ouvir João Carlos e Maurício cantando, do Valdemar Reis e Lio, a viola e o cantador, e do Tony Gomide e Nelson Gomes, Festa do Catira. Aprendi a tocar viola, foi assim por brincadeira. Como nordestino aprende o manejo da peixeira. o berço em que fui ninado. Na infância sorrateira, tinha o açoite pausado da família violeira. Um guiso já descascado, de cascavel matadeira, trago no bojo guardado da viola fandangueira. Nas planícies e montanhas da linda terra mineira, eu diviso o céu nublado quando toco pras estrelas. Eu adoro o meu lugar, meus riachos e ribanceiras. A casa no pé da serra acolhe a família inteira. A noite em seu negro manto e o barulho da goteira me faz cantar no meu canto, sempre pra casa porteira. Despachei a saudade de uma morena trigueira, de um amor iniciado e terminado por besteira. E um curió cantando na copa de uma espinheira. Lembrei dos beijos trocados, eu e ela na esteira. Estrada dos meus amores, eu já baixei a poeira, sepultei sonhos dourados no tronco de uma arueira. Versos, viola e poesia me acompanham a vida inteira. O presente e o passado é o meu marco de fronteira. Eu adoro meu lugar, meus riachos e ribanceiras. A casa no pé da serra acolhe a família inteira. A noite seu negro manto e o barulho da goteira me faz cantar no meu canto, sempre pra casa porteira. Bonita função, vamos dançar o catira com toda a satisfação. Os pares estão formados pra fazer o sapateado levantar a poeira no chão. Os pares estão formados pra fazer o sapateado levantar poeira no chão. Nossa dança do catira, por ter grande aceitação, hoje em dia apresentamos também na televisão. Salve os nossos catireiros e o povo brasileiro da cidade do sertão. Salve os nossos catireiros e o povo brasileiro da cidade do sertão. Com a dança do catira já fizemos gravação. O folclore brasileiro tem a sua tradição. Nossas violas afinadas, com as palmas repicadas, faz dueto no salão. Nossas violas afinadas, com as palmas repicadas, faz dueto no salão. A todos que nos assistem, vai a nossa saudação. Um abraço aos ouvintes e um aperto de mão. Nossa hora está chegada, bate o pé rapaziada, pra despedir da função. Nossa hora está chegada, bate o pé rapaziada, pra despedir da função. Em 2003, foram finalistas do primeiro Festival Viola de Todos os Cantos, promovido pela EPTV, filiada da Rede Globo, obtendo o quarto lugar na categoria Música Regional com a composição Aboio, que é de autoria da dupla. Em 2004, foram finalistas no mesmo festival com a música Pagodão da Viola Véia, também de autoria da dupla, que obteve a terceira colocação na categoria Música de Raiz. Em 2005, a dupla lançou seu terceiro CD, Na Trilha da Viola. O disco com destaque para as faixas Aboio, de autoria da dupla, e Pagodão da Viola Véia, de Adriano Rosa, que a gente vai ouvir agora. Foi cantador, já sofri, foi por amor. Nessas cordas da viola eu vou desfiando as minhas cantigas. Viajei, andei estrada no caminho da boiada, levando um carro de boi, ei, boi, ei, boi. Nasci, foi sonhador, no meu carro cantador. Oi, estrela vai guiando e vai me ensinando o peso da vida. Ecoando na estrada, o tropel desta boiada. Lá de longe alguém escuta um carro cantar. Ei, vou. Canto a voz da passarada lá no arvoredo ao findar do dia. Canto a cor da primavera esbanjando poesia. No aboio da boiada eu vou ruminando mágoas no meu peito. Na viola arrumo um jeito e volto a cantar. Ei, boi. Pego a viola, volto a cantar. na poeira da estrada eu vejo a boiada passar. Pego a viola, volto a cantar, e na poeira da estrada eu vejo a boiada passar. Eu nasci, foi sonhador, no meu carro cantador. Oi, estrela, vai guiando e vai me ensinando o preço da vida. Ecoando na estrada o tropel desta boiada, lá de longe alguém escuta um carro cantar. Ei, canto a voz da passarada lá no arvoredo ao final do dia. Canto a cor da primavera esbanjando poesia. No aboio da boiada eu tô ruminando mágoas no meu peito. Na viola arrumo um jeito e volto a cantar. Ei, pego a viola, volto a cantar, e na poeira da estrada eu vejo a boiada passar. Pego a viola, volto a cantar, e na poeira da estrada eu vejo a boiada passar. Eu nasci, foi cantador, já sofri, foi por amor. Eu nasci, foi sonhador, no meu carro cantador. Pego a viola, volto a cantar, e na poeira da estrada eu vejo a boiada da minha mão. Viola bem afinada, rio abaixo e cebolão, com ponteado caipira não tem comparação. No balanço do catira é só bater os pés e as mãos. A viola nordestina faz repente no sertão. Machado cortou pinheiro, derrubou ele no chão. A madeira virou lenha de fornalha e de fogão. Um pedaço deu viola em cachola de artesão. Eu nunca fui na escola, mas aprendeu a lição de fazer tocar viola com a alma e coração. Espanto maloiado, arqueja com qualquer coisa pra curar o estragado. Curtida na sucupira pra friagem resfriado. Batua de olho de cabra é colar de azarado. Batinga de urubu é pra quem não foi convidado. Macaco gordo é sabido, não pula de galho em galho. Pra chegar num cacho grande sempre pega um atalho. Defesa de cascavel é balançada em um chocalho. Iso de cobra é feitiço, é armadilha num cascalho. Mas o bojo da viola é coringa no baralho. Thank you. cabalista é viúva em roda de sorteirão. Cruzando o meio da praça nem lhe dá satisfação. Viúva nova é uma brasa adormecida no fogão. É só dar uma sopradinha que vira um fogueirão. Manda um beijo no vento e bombardeia o coração. Sarto de purga é imenso, o de lebre é imensidão. Pulo de vez é tão grande, sete parmos além do chão. Sarto de banda é fatal pra chegar na conclusão. Pulo de touro é doído quando o limite é o chão. Moda torta igual a essa, só na outra encarnação. Ainda em 2005, participaram do projeto o primeiro Prêmio Nacional de Excelência da Viola Caipira, promovido pela revista Viola Caipira de Belo Horizonte. Naquela ocasião, seu disco Na Trilha da Viola foi escolhido como o melhor CD independente. E foram também premiados pela revista como a melhor dupla Revelação de 2004. Tendo como linha o estilo sertanejo raiz, sempre dosado de ritmos como cururu, corta-jaca, querumana, pagode de viola, modas de viola, toadas, João Carlos e Maurício lançaram no mês de junho de 2006 seu quarto CD intitulado Velho Carreiro, contendo 15 músicas, entre elas O Velho Carreiro, que deu título ao CD, e que é uma toada de Martimiano Valério Borges, e também Pagode é Assim, que é uma composição de João Carlos e Maurício. Então vamos ouvir o Pagode é Assim. Já canta no toco, sabiá na laranjeira. Eu no braço da viola canto até a noite inteira. Canto moda apaixonada se a morena for faceira. Chego junto nas paradas, nunca encontrei barreira. Tem gente que fala muito, mas nunca diz a verdade. Coisa feia neste mundo é a tal da falsidade. Pra não falar da mentira, pra que tanta crueldade? O que vale nesta vida é a nossa sinceridade. Cantar no braço do vinho para mim é uma riqueza. Canto moda colorida desenhando a natureza. Faço versos inspirados, também uso da franqueza. Agradeço a lei divina por haver tanta beleza. Violeiro pra ser violeiro tem que ter a tradição. Ter no peito uma saudade, a fogueira da paixão. No repique da viola repica seu coração. Ter um pensamento alto, mas também o pé no chão. Pra bater esse pagode muito eu tive que viver. Mas no chão de nossa vida sempre é tempo de aprender. Pra quem tem amor no peito é preciso florescer. Pra quem tem felicidade não é preciso sofrer. João Carlos e Maurício criaram a Associação de Violeiros e Poços de Caldas, objetivando preservar a música sertaneja de raiz e cultivar nas pessoas suas origens, costumes e crenças. Vamos ouvir agora a toada Salvem o Sertão. É uma composição de Roberto Moreno e João Miranda. E em seguida, com João Carlos e Maurício, que a gente hoje está focalizando aqui no Raiz do Brasil, a composição do Maurício Felipe e João Carlos, Identidade de Violeiro. Escuto o som da cachoeira, vivo as margens do ribeira, de água pura e cristalina. O meu recanto é muito longe da cidade, nem pertenço à sociedade, vou seguindo a minha sina. Vivo da pesca e a plantação da minha horta, a natureza conforta, o sol é meu companheiro. Vivo isolado neste imenso paraíso, confesso que não preciso ser escravo do dinheiro. Sei o que é poluição, o ar puro do sertão, e o silêncio é quem domina. Fico escutando a passarada cantando, o mujolo trabalhando, com água que vem da mina. São coisas simples que pra mim têm mais valor, como abelha numa flor, multiplicando a família. Quando anoitece, aumenta o meu encanto, ilumina todo o campo, a lua que sempre brilha. Nascido na cidade grande e fria, por isso minha alegria misturava com a tristeza. Sou professor formado em faculdade, mas minha realidade é viver na natureza. O meu projeto de viver em liberdade me trouxe a realidade que pensei não existia. A alegria voltou a me dominar, por aqui eu vou ficar até meu último dia. Salve, salvem o sertão, que no futuro vai salvar esta nação. Salve, salvem o sertão, que no futuro vai salvar esta nação. Fazer moda é minha sina, cantar é coisa que gosto. No braço desse meu pinho, minha vida eu aposto. Nos ponteios que formulo, deixo minhas digitais. Depois que bato um pagode, a plateia pede mais. é um dom de Deus que eu tenho em minhas mãos. Cada verso que eu faço deixo uma contribuição, pois eu canto a minha vida que originou no sertão. O que faço não esconde esse meu jeito bem piano. Quem ama o som da viola só pode ser meu amigo. Nos trabalhos que eu faço, eu transformo em abrigo, protegendo as raízes de forma original. Viola é igual cachaça, é uma paixão nacional. Não tenho vida de rei, não tenho pote de ouro, mas tenho dignidade, esse é o meu maior tesouro. Eu ponho no meu talento a minha identidade, divulgando a cultura, um patrimônio da humanidade. Para a dupla, é marcante ver que, ao contrário do que mostra a mídia em geral, as pessoas ainda ficam emocionadas ao ouvir o som de uma viola, um dueto, uma poesia cantada, uma roda de viola. De Altair José de Oliveira e Maurício Felipe, nós vamos ouvir a guarânia Minhas Origens e depois, na sequência, o cururu de autoria deles, Filho de Carreiro. Aqui na cidade sou bem conhecido, tenho muitos amigos, não posso negar. Na minha rua ainda se cumprimenta e a gente tenta se acostumar. Mas meu coração, que é sertanejo, sempre me faz comentar. É lá na roça que eu nasci e é para lá que eu quero voltar. Inspirar na lua e com minha viola cantar para ela antes de deitar. E no aconchego dos seus abraços acordar ouvindo o galo cantar. Coar café no fogão de lenha, tirar do forno um bolo de fubá, acender um cigarro de palha, esquentar a bota antes de calçar. Debulhar o milho e tratar das galinhas, das minhas vacas o leite tirar. Ir para o trabalho sem medo de assalto e ver lá no alto o sol despontar. Cavar a terra e plantar a semente, o mistério da vida tê-la germinar. Tirar o sustento da minha família, os frutos colhidos deste meu lugar. Música. pescar no rio de água cristalina, sem poluição, sem cheiro no ar. E as borboletas multicoloridas, alegres voando a me rodear. A saracura, velha companheira, no brejo cantando, vem me festejar. E ouvindo o som da cascata na pedra, na água corrente eu vou me banhar. Minha gente, aqui retorno aos meus tempos de menino. Lembrança me fez voltar um capricho do destino. Andei por muitos caminhos, tropecei e me reergui. Mas eu só me encontrei quando olhei dentro de mim. Vi papai que carreava com uma grande alegria. E eu de cima do carro para a boiada pedia. Vai guiando o pirilampo, vai de guia figurão, conduzindo os bois do meio pra não cair no grotão. Vai puxando o boi rochedo, vai puxando o boi sultão. E na lida bem felizes íamos rompendo o chão. A vontade de vencer me fez deixar este chão. Eu deixei minha família e aqui meu coração. Mas é aqui neste rancho que agora eu vou ficar. Sentir o cheiro da terra e o calor de um lar. Meu papai pegue a viola, me chame pra lhe ajudar. Lembra do carro de boi na varanda ao luar. Vai guiando o pirilampo, vai de guia figurão, conduzindo os bois do meio pra não cair no grotão. Vai puxando o boi rochedo, vai puxando o boi sultão. E na lida bem felizes íamos rompendo o chão. João Carlos e Maurício são reconhecidos por onde passam como autêntica dupla caipira pelo seu repertório. Podemos dizer que eles hoje também servem como referência da nossa música caipira de raiz. João Carlos e Maurício cantam agora a toada Carreteiro da Solidão, é de Martimiano Valério Borges. E em seguida, Amor de Peão, uma composição de Maurício Felipe. Quando de noite o sono vinha, dormia em cima do baixeiro. Mas esta vida traz a surpresa, correu notícia na região e iam fazer a nova estrada. E de asfalto cobriram o chão, varando a noite, cortando a estrada. É boiadeiro, é fanfarrão, é cavaleiro das invernadas, lá nos caminhos do sertão. A chegada dos caminhões aposentaram o boiadeiro sem seu trabalho, com sua mágoa foi ser chofé de caminhão. O seu cavalo, seu companheiro, entristeceu, ele partiu. Sua viola dependurada, empoeirada, não toca mais. Parando a noite, cortando a estrada, é carreteiro da solidão. Foi boiadeiro nas invernadas, lá nos caminhos do sertão. A gente paga pelo progresso, nenhum berrante, não há mais não. A gente escuta pelas estradas só buzina de caminhão. Vem as lembranças das vaquejadas, puxando as rédeas do alazão. As suas mãos estão coladas, estão pregadas na direção. Parando a noite, cortando a estrada, é carreteiro da solidão. Foi boiadeiro das invernadas, lá nos caminhos do sertão. Vamos dançar este salão, vamos suar. Eu tô com tudo, vou à luta no balanço. Arrasta pé, nunca me cansa, eu vou te fazer vibrar. Tô ligadão nesse teu jeito delicado, no teu dançar requebrado eu vou me aconchegar. Sou teu peão, vem me abraçar, depois do baile vamos amar. Sou teu peão, vem me abraçar, depois do baile vamos amar. Eu quero te fazer mulher, é meu desejo, quero te encher de beijo, eu vou me apaixonar. Pois amanhã saio a galope no sertão, mas sei que meu coração aqui mesmo ficará. Sou teu peão, vem me abraçar, depois do baile vamos amar. Sou teu peão, vem me abraçar, depois do baile vamos amar. fazer mulher é meu desejo. Quero te encher de beijo, eu vou me apaixonar. Pois amanhã saio a galope no sertão, vai ser que meu coração aqui mesmo ficará. Sou teu peão, vem me abraçar. Depois do baile vamos amar. Sou teu peão, vem me abraçar. Depois do baile vamos amar. Sou teu peão, vem me abraçar. Depois do baile vamos amar. Sou teu peão, vem me abraçar. Depois do baile vamos amar. Apresentamos o CD Velho Carreiro de João Carlos e Maurício, que foi produzido no ano de 2006. A produção desse trabalho de João Carlos e Maurício foi de Billy Nelson, a direção artística de Martimiano Valério Borges. E vamos fechar o especial com a música do Valério Borges, que dá título a esse CD. João Carlos e Maurício cantam Velho Carreiro. Passar naquela curva do caminho o homem velho que está sempre sozinho. Não acredita que esse homem foi carreiro, já foi tropeiro e cantador deste sertão. Quem vê lá em cima a casinha abandonada não acredita que ali já foi morada da alegria e da maior felicidade. Hoje não passa de um recanto de saudade. E todo dia ele passava chamando os bois e ao carreiro lá na estrada. O boi fumaça ia guiando, junto do carro ele também ia cantando. O carro deixava na terra as marcas que o tempo depressa apagou. Ficou sobre sua cabeça um rastro de lua que a vida deixou. Carro de boi que apodrece lá num canto, até os cravos da madeira a ferrugem já comeu. Velho carreiro, olha a curva do caminho, já pisou tantos espinhos que a dor já esqueceu. E olha o céu por entre os galhos da paineira, que passou a vida inteira dando sombra neste chão. Era uma cruz sobre a morada derradeira de um pedaço da madeira do velho carro de boi. Apodrece lá num canto, até os cravos da madeira a ferrugem já comeu. Velho carreiro, olha a curva do caminho, já pisou tantos espinhos que a dor já esqueceu. E olha o céu por entre os galhos da paineira, que passou a vida inteira dando sombra neste chão. Quero uma cruz sobre a morada derradeira e um pedaço da madeira do velho carro de boi. Bem, agradecemos a produção e direção de Terezinha Campos, apoio de produção Mariana Benetti, mesa de som Oswaldo Zaramelli e na sonoplastia Frane Vanderlei. Muito bom dia, ouvintes, até amanhã, se Deus quiser. Sou um caboclo que veio da terra, um caipira que veio da luta, sertanejo que não ama guerra, mas que preza a liberdade de plantar e de colher, de sonhar e de viver, de fazer viver, oiá, de fazer viver. A viola brotou meu canto, secou meu pranto, a verde germinar, a esperança, a luz, a certeza, ter sempre na mesa partilha o pão. Apresentamos Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Realização, Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta.